boa noite. Cá estamos na pontinha da antena Radar 97.8 MHz para a derradeira emissão desta semana no regime habitualmente nosso, 23, 1 da manhã, segunda a sexta, dá também praticamente terça a sábado. É a nova toca do Lobo na Radar Viriato 25. Bem-vindos. I'm not afraid to die. são os iniciais da emissão sexta para sábado, feriado 25, na Antena Radar. Há um ano estavam a ser celebrados como um dos grandes álbuns de 2007. Qualquer dia são as contas para 2008. Sabe bem voltar a grandes álbuns e, sobretudo, a grandes temas. No caso, Pace is the Trick, os Interpol. Há pouco tempo, a agenda de New Cut, Our Broken Garden. City don't we look pretty? Wish I had a yuck, oh Lila, oh Lila, oh Lila, oh Lila. Wish I had a yuck, oh Lila, oh Lila, oh Lila, oh Lila. The roses came in early July. Fields are green, even though we know it's a passing time. 'Cause we will jump back on our trains to the city where we came from and wave goodbye. Ba-ba. Iniciais de Viriato 25 à noite, de sexto para sábado, na antena Radar 97.8 MHz. A emissão também está online em www.radarlisboa.fm. Tira-linhas, uma tatuagem a tinta da China na Radar FM. Esta semana, entre as atividades da Radar, o palco Radar é dedicado a um concerto registado este ano de maio de 2008, Berlim, com os Hot Chip. Tira-linhas aparece imediatamente a seguir, 23h30, é o final da semana dedicada outra vez ao Sr. Valéry. soltas em variado 25, fase inicial da dupla hora, 23, 1 da manhã, sexta para sábado, antena radar, daqui a pouco tirolinhas, 23h45, a última colher de blues da semana para trás, ficaram o Shay Ross com aquele solicíssimo tema do álbum que continuamos a pronunciar em inglês, With a Buzz in Our Ears, We Play Endlessly. In Fatals, Fresh Cuts ou New Cuts de há pouco tempo. Para já o single A Million Pieces. Sicilian beaches all laid down. Would you come with me? A million pieces all fall down. I have tried too hard. A Copenhagen airport lounge waits for us. A certain milestone, yet a million pieces I have found look so good, but they weren't mine to take. No, no longer safe in London town. Look, get me here, get me here. I'm a man. Soltas, viriado 25, In Fatals, valem dois temas a Million Pieces, a edição rádio, portanto, bem mais curta do que figura no álbum, e o tema bem merecia ter no CD single da outra versão, mas ficamos com os In Fatals ainda, Shanghai, Melissa. Yeah. uma edição do Wall of Sound, juntamente com a Yap Rock, dois selos a surpreenderem em 2008 pela aventura dos registros. Por aqui dois temas, a Million Pieces e Shanghai Melissa para os Infidels. Tirolinha já ao virar da esquina, o que quer dizer às 11h30. Love is Noise. The Verve, regresso no álbum Fourth. Souls that are made in China. Águas Soltas de Viriato 25, o novo Fourth, não tem o, portanto é só F-O-A-T-H e novo Verve. Regresso este fim de semana à pontinha da Antena Radar, ao contacto com, fala com ela, Inês Menezes. Atriz regular em televisão e no cinema, é também conhecida pelo seu trabalho de encenação. Dirigiu textos de Luísa Neto Jorge, Mário Cesarini, Gil Vicente ou Clarice Lispector. Maria Emília Correia, responsável por toda a mise-en-scène da ópera Elixir do Amor, de Donizetti, atualmente em cena no Teatro da Trindade, é convidada do Fala Com Ela, que regressa este fim de semana à Radar. Tira-linhas. Uma tatuagem à tinta da China na Radar FM. O Sr. Valéry vestia sempre de negro. Explicava porquê. Ao ver-me de preto, julgam-me de luto. E por compaixão, não me enviam mais sofrimento. E continuava. Não se pode sofrer o dobro de muito. É essa, aliás, a única razão por que consigo ser feliz. Em certos dias, o meu fato luto engana-os. E é sempre uma boa sensação enganar os mais fortes, acrescentava orgulhoso o Sr. Valéry, nunca se sabendo propriamente a quem ele se referia como os mais fortes. O Sr. Valéry, porém, insistia. Isto é como se fosse uma reação química. Se de um lado se encontra tudo escuro e do outro tudo claro, a tendência é para o lado escuro oferecer escuro ao lado claro e o lado claro oferecer claridade ao lado escuro. Passado algum tempo, encontra-se um equilíbrio e fica quase tudo cinzento. O meu truque, dizia o Sr. Valéry, enquanto distraído pelos raciocínios vestia um fato branco. O meu truque, dizia ele, é andar sempre vestido de luto, para atrair a alegria. A Tira-linhas mantém, semana a semana, o desafio à vossa paciência. Desta vez chama-se O Sr. Valéry, o autor é Gonçalo M. Tavares, a edição, 2002, Editorial Caminho. Viriato 25 foi a última inserção da semana, recuperando o Sr. Valéry em Tira-linhas com Ana Cristina Ferrão. Já se fala há bom tempo, cerca de duas semanas, não só por cá, mas fora de fronteira portuguesa, em Buracação do Sistema. Black Diamond. Aí está ele. We'll be right back. faço o duro pro mundo. Está Black Diamond, do Buracos no Sistema. Foi a Ana Cristina Ferrão que fez o favor de fazer ou tomar os primeiros passos e os picamontinhos para descobrir sons por aqui, e são dois desses, ou duas dessas indicações que estamos a seguir por aqui em Viriato 25, New to Africa's e Biff, Buracos no Sistema, o álbum Black Diamond. Para quem entende isso é buraca, fazedores de kits. Os comentários de caca morrem quando ouvem os beats. Somos trompas de elite, me chamo Gang Graffiti. Os trados querem ver kits, larguem a broca, já disse. O disco fora e agora os poderes ganham pique. Eu meto o som num tipo que o people pensa que é vivo. Tarolas e kicks, como pucabolas e kits. MCs evitam convite nos palcos, sobe o limite. Querem ver, querem ver, querem ver. Uma buraca já disse, só quero people a pular, seja famoso, jovem ou miss. Segundo disco e sem fronteira, desde pequinha a vida lice. Hoje miúdas e donzelas consideram culto um fetiche. O som é bom e vai da London ao Recife. Sou tato com meu som, assim como de todo DJ. DJ Ryan, o que é que ele está a pedir? João Pequeno, o que é que ele está a pedir? Ancalas, o que é que ele está a pedir? Só que ele está se trago inovação, proção e o mundo ri-se. Eu largo confusão e o chão do club não existe. Eu faço novos hits e rasgo novos beats. Arraso sem frustração, os fãs só pedem please. Estamos numa lista de tops, lista de props e vice. Temos hips e tops, palopes, jovens e miss. Três gordinhos em palco, quem duvida chatice. Nós somos diamante preto, missão cumprida, fixe. Querem ver? Querem ver? Querem ver? Querem viver? O som é bom. Há muito ouvinte na burrice, tanto e anda a criticar. Tão cheio de esquisitice. O sucesso não vos persegue, por isso vocês andam tristes. O humorista também é músico, como um tio se não lhe atisse. O som é bom. E aqui o buraco persiste. Faço de rima e bem relaxado e ponho o futuro na hit list. Viriado 25, nova toca do ovo na Radar, emissão sexta para sábado, a caminho da última colher de blues da semana. Foram dois títulos. Fueling this transformation is the country's burgeoning black middle class, the so-called black diamonds. Black Diamond, o novo buraco, são um sistema. Não resistimos um pouquinho antes da colher de blues a recuperarmos um registro feito ao vivo em pleno estúdio de uma outra toca do lobo. Numa edição da Fala da Tribo, mais uma, conjunto no Gonguanha. Onde estava o condutor? Colagem. Conjunto Gonguanha. Álbum Gonguanhação. Que já expirou, já esgotou. Não está a ver? Epá, olha, está sem beatbox. Então, o nosso beat. O leitor está rejeitado. É isso aí. É isso, está no ar. O material tem sempre razão. Conjunto no Gonguenha. Vocês dizem que precisamos de música para esquecer, já sofremos demais. Precisamos de música para entreter. Música é parte da construção do ser humano. Mata fracos dias. E parte importante da cultura em qualquer país. Os artistas dizem reflete, em certa medida, a mentalidade do povo e o seu modo de vida. Influenciado assim a dinâmica das sociedades. Entender não significa dizer futilidades. Separar o trigo do joio e apresenta uma coerente crítica. Não confunde detrimento com falta de qualidade artística. Oição que os meus manos têm para dizer. Colagem autêntica na música que só serve para entreter. Captem bem a mensagem. Deviam dar exemplo quando cantam e quando agem. O nosso povo já está cansado de miragem. Vimos vossos sons e fizemos esta colagem. Captem bem a mensagem. Deviam dar exemplo quando cantam e quando agem. O nosso povo já está cansado de miragem. Vimos vossos sons e fizemos esta colagem. Não sei se já deram conta, pelo menos uma ponta das influências que vocês têm sobre essa juventude tonta. Que quer a todo preço viver na vida louca, com personalidade sintética por terem cabeça oca. Os nossos putos e miúdas querem seguir as passadas do melhor rock. Bananas podres não têm futuro, tão atrás do destino cocó. Seguem contas falhadas, gajos burros, velhos e bons para gozo. Vocês bandidos, bandidos perigosos. Não batam palmas, abundas malhês cantam sem almas. Num suposto risco contra si da falarem de mim com duas gêmeas. Há fãs que te seguem de perto. Pelo menos fala que usaste camisas de vento. Vencem as nossas avós, burlam os nossos vengos. Welcome, sonho. Será que não podemos levantar a nossa voz? As miúdas do latam sons que não as agradecem em nada. Querem ser rosa, baila, fuder com fudinho. Não querem ser angolano. O que digo é verdade. Tudo que escrevo e canto pra vocês é baseado na minha realidade. Para onde querem ir? É assim que querem subir. O que canto já não dá graça, mas eu já deixei de rir. Eu sei que cuia, cuia, cuia. Male, male, male. E o que bato hoje em dia é fazer a dança do sale. Cantem e faço o necessário pra Angola evoluir. Eu sei como me dá graça, mas eu já deixei de rir. Captem bem a mensagem. Deviam dar exemplo quando cantam e quando agem. Nosso povo já está cansado de miragens. Unimos vossos sons e fizemos esta coragem. Captem bem a mensagem. Deviam dar exemplo quando cantam e quando agem. Nosso povo já está cansado de miragem. Unimos vossos sons e fizemos esta coragem. Captem, venho por este meio manifestar o meu desdém por artistas muambeiros que nunca viram nem bem. Não vou favorecer, não, não vou poupar ninguém. Músicos favoritos, rascas e familiares também. Porque quando alguém com voz a desperdiça sugerindo que afoguemos na uíwa as marcas da vida, é tão culpado como que passa o dia a contemplar o cu da vizinha. Minha vizinha. Incongruências, infutilidades como do ouro negro numa cruzada em busca da marmelada. Entre canecas e noitadas da que chegam tarde a casa e bocas que são esquadra. Há sempre vizinhos que zangolam com o marido da chapada. Mulheres só querem amar e ser amadas. Não discriminam entre zeito. Muito manso ro, muito gajo fala cocô. Poucas catutas, poucos sons políticos. Surfamos no brasileirismo de Chitãozinho e Chororó. Muitos cantam saudades da banda, mas depois de 15 dias estão contentes por voltarem a fazer as malas. Tapatuga. Captem, captem. Captem bem a mensagem. Deviam dar exemplo quando cantam e quando agem. O nosso povo já está cansado de miragem. Unimos vossos sons e fizemos esta coragem. Captem bem a mensagem. Deviam dar exemplo quando Feriado 25 Noite dentro na radar. O povo já está cansado. Dois títulos para o álbum Black Diamond, Buraco São Sistema. A recuperação também de uma fala tribunda da Cristina Ferrão registrou o conjunto na Gonguenha. Captem Venha a mensagem. Um casal encontra-se numa grave situação financeira. O homem passa os dias a caminhar pelas ruas. Não consegue arranjar dinheiro para comer. De súbito, perde os sentidos diante de uma montra. Por esta altura, encontra o proprietário da loja, que vai oferecer-lhe um emprego. Uma ocupação simples, mas relativamente estranha. Le Couloir, o corredor de Jean-Luc Felicioli e Alain Gagnol, um dos filmes para ver no Onda Curta deste domingo, ao fim da noite, na RTP2. Desire. Chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Yeah. Segunda semana consecutiva de dedicatória. A dedicatória termina hoje ao duplo CD do genérico Blues Odyssey, compilado por Bill Wyman, o velho e original baixista, velho queríamos dizer, o antigo e original baixista dos Rolling Stones. Este ciclo de Blues Odyssey, compilado por Bill Wyman. Hoje os protagonistas são, já foi, Memphis Minnie, depois Sonny Terry, Brownie McGhee e ainda, e para finalizar, Elmer James. I woke up Woke up this morning, put on my highway shoes. Didn't take me very long till I had those old highway blues. I ain't gonna write you no letter. I think I will go myself. I ain't gonna send you no telegram. I'm afraid your telegram might get left. I walked out on the highway. That old greyhound bus had gone. I got to studying about the woman I loved, and I went walking on. Yeah, walk on away from here. Walking highway. Woke up this morning, put on my highway shoes. Didn't take me very long till I had those old highway blues. I ain't gonna write you no letter. I think I will go myself. I ain't gonna send you no telegram. I'm afraid your telegram might get left. I walked out on the highway. That old greyhound bus had gone. I got to studying about the woman I loved, and I went walking on. Yeah, walk on away from here. Walk that highway down. I wash my face in New York City. Eat my dinner in New Orleans. I'm the travelingest man that the world's most ever seen. I traveled from the golden gates of California to the rocky shores of Maine. I traveled the highway so long till the highway is my middle name. Woo! What about you, boy? The sun keeps on shining in the good Lord in heaven above. I'm gonna keep on walking this highway till I find the one. Final da semana com a colher de blues, os protagonistas Memphis Minnie, Sonny Terry e Brownie McGhee. E para finalizar, Elmer James. Vamos encostar à meia-noite com estes sons. É Viriato 25, conto connosco até à uma da manhã. é meia-noite. Lemonheads, ou outro nome de Ivan Dantel. Ao vivo, em Lisboa, 24 de outubro, Santiago Alquimista. Uma das figuras mais carismáticas dos anos 90 e a sua banda de sempre, em concerto. Lemonheads, Santiago Alquimista, 24 de outubro. Radar, a rádio oficial. Olá, boa noite. Imagine, sintoniza a Radar. Som indica cada uma das horas de Viriato 25. É o título para a nova Toca do Lobo em plena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão online radarlisboa.fm blogradar.blogspot.com. A última hora, ligando a meia-noite à uma e a noite de sexta à de sábado. Smells like weekend. Rejada no início da segunda hora de hoje, dois rápidos New Cuts. E que New Cuts? Yeah. comerciais da segunda hora de Viriato 25, nova toca da Radar, aliás, nova toca do Lobo na Radar. Aliás, o Lobo agora, em termos radiofónicos e por indicação de Pedro Ramos, deixou de ser Cânios Lupos para ser Cânios Radiofónicos. E dizíamos, duas inserções que são simultaneamente, logo a abrir a segunda hora, inscrições nos New Cuts, estes Pantalaimon com At Dawn. Um outro exercício muito curioso que vos queremos deixar, isto não tem nada a saber, são duas das muitas propostas habitualmente avançadíssimas da Wire Revista na seleção CD da Wire Temper, e no caso referimos-nos ao número 20, tivemos sorte de apanhar. Pantalaimon para trás, At Dawn, Wounded Knee. O tema chama-se My Wooden Cupboard. Vale a pena seguir. Viriado 25, início da segunda hora convosco até à 1 da manhã.

Atentos de Kate Bush, já lá vão os anos. 1985 para Hounds of Love, álbum recuperado por Tiago Castro no álbum de família da Radar. A segunda grande passagem acontece já no domingo, mas bem mais cedinho ao meio-dia. Depois há ainda uma retoma noturna, provavelmente na semana seguinte. E também logo seguirá um fim de Viriato 25 por aqui na Radar. Brian Eno, David Byrne ou David Byrne, Brian Eno. E a última habitual na antena Radar, Strange Overtones. Ah! botões entre as soltas e após a saliência para o álbum Família da Semana Hounds of Love de Kate Bush. São soltas em feriado 25, quase em cima do horário de Boomerang. Zuttons, the Zuttons. What's your problem? Soltas de Viriado 25, apenas o single aperitivo para o álbum, que é deste 2008 dos Zuttons, What's Your Problem? É hora do bolo. O chá das 5 é o momento mais democrático da semana. Sábado à tarde, nós levamos o chá e vocês fazem o bolo. As vossas músicas preferidas para o lanche perfeito. Enviam-nos a vossa playlist para uma hora de música. O que dá mais ou menos 12 canções. Para net@radarlisboa.fm. A hora do bolo. 60 minutos com muito chá. Muito chá. A Hora do Bolo tem uma recuperação hoje, a Hora do Bolo assinada por Silvia Ferreira entre a 1 e as 2 da manhã. Depois o espaço seguinte, 2, 3, tem parte de Leão para o palco Radar, com registro em Berlim 2008, abril ou maio deste ano, com Hot Chip. Folgam os espíritos. Existem 3, 4, talvez 5 publicações, grande parte delas oriundas da Grã-Bretanha. Pensamos que todas elas a que recorremos constantemente para a informação. Uma delas é Uncut, e Uncut tem tido mais cedo que, ou mais antigamente que muitas outras, a particularidade de fornecer CDs à mostra com às vezes 12, 15 temas de intérpretes diferentes. A curiosidade para este boomerang, que se vai repartir também pelo boomerang da próxima semana, o primeiro, na noite de segunda para terça, é pelo tamanhão que tem, é apresentarem em 2005, e estamos no final de 2008, o This Is Essential Music. Vamos embora descobrir o que era a Essential Music em 2005. Okay, we're rolling again. Just like a child. Yeah, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. Well, I feel just like a child. From my womb to my tomb, I guess I'll always be a child. Well, some people try and treat me like a man. Yeah, some people try and treat me like a man. Well, I guess they just don't understand. Yeah, some people try and treat me like a man. They think I know shit, but that's just it, I'm a child. Well, I need you to tell me what to wear. Yeah, I need you to help me comb my hair. Yeah, I need you to help me tie my shoes. Yeah, I need you to come keep me amused. From my cave to my grave, I guess I'll always be a child. Well, I need you to help me reach the door. And I need you to walk me to the store. And I need you to please explain the war. And I need you to heal me when I'm sore. You can tell by my smile that I'm a child. And I need you to sit me on your lap. And I need you to make me take my nap. Could you first pull out a book and read me some of that? 'Cause I need you to make me take my nap. Ah. And I need you to recognize my friends. 'Cause they're there even though you don't see them. They got their own chair, a plate, and a seat. You know I won't touch my food unless they eat. From the roof to the floor, I crawl around some more. I'm a need you to help me blow my nose. And I need you to help me count my toes. And I need you to help me put on my clothes. And I need you to hide it where it shows. From being my daddy's sperm to being packed in an urn, I'm tired. And when I steal, you gotta smack me till I cry. Don't you stop till the tears run dry. See, I was born thinking all under the sky didn't belong to a couple old white guys. From sucking on my mama's breast to when they lay my throat to rest, I'm a child. Well, I'm a little child. Oh, I. Estavam praticamente 8 e estes 10 anos iniciais da primeira década do século novo têm sido não só vertiginosos como arrasadores. Por isso recuperamos para o Bumerangue de hoje uma metade e para a próxima semana uma outra metade do que se fazia como compilação do melhor do som alternativo em 2005, assinado Uncut. A primeira participação foi de Vander Bernard. I feel just like a child. Josh Rose, Winter in the Hamptons. Ba ba ba ba ba ba. título para o Boomerang de Tarde da Noite e a retomar na semana que vem. O que para a revista Uncut em CD compilação era a Essential Music de 2005 e parece-nos já tão distante. Se bem que o material não tanto. Devendra Banhart, George Rouse, The National com este Lit Up, uma nova versão, John Cale também com In a Flood. Feriado 25 de noite dentro do radar, a ligação das noites de sexta e sábado. Bom fim de semana, interessante para quem o tiver e bom também para quem o sonha. Uncut e a sua Essential Music em 2005, final desse. Sun, na altura em que estamos a chegar a uma outra época de balanços, 2008. Primeira parte apenas, voltamos com a outra parte do CD, porque há muita riqueza musical a divulgar por aqui. Por hoje, Devendra Banhart, George Rouse, The National, John Cale, e mesmo a encerrar, um dos temas de Robert Plant and the Strange Sensation que deram nas orelhas e nas vistas nesse ano, Tin Pan Valley. Há ainda um na ponta da língua para terminar a edição de hoje. Fico ao radar. Don't be afraid. Encontra-se numa grave situação financeira. O homem passa os dias a caminhar pelas ruas. Não consegue arranjar dinheiro para comer. De súbito, perde os sentidos diante de uma montra. Por esta altura, encontra o proprietário da loja que vai oferecer-lhe um emprego. Uma ocupação simples, mas relativamente estranha. Le Couloir, o corredor de Jean-Luc Felicioli e Alain Gagnol, um dos filmes para ver no Onda Curta deste domingo, ao fim da noite, na RTP2. Desire. já à beirinha da ponto final de Viriato 25, dupla hora 23, 1 da manhã, entre segunda e sexta-feira. Ah, não, falta na ponta da língua. A dedicatória na ponta da língua desta semana coube a Alvin Bishop, uma velha edição da Alligator, um selo habitualmente especializado em blues, ou passo o termo para blues. Alvin Bishop, Ace in the Hole. Thank you. Bishop a encerrar a emissão de Viriado 25 e também toda a semana da atividade é o Na Ponta da Língua, álbum velhinho já da Alligator, Ace in the Hole, tão pertinho da uma da manhã. Fiquem com o radar à Hora do Bolo imediatamente a seguir. E depois, entre as duas e as três, uma boa parte da hora, tem o registro ao vivo dos Hot Chip em Berlim, maio de 2008. Tchau, bom fim de semana. Take care. And the kids off to school. Make them a great big pot of coffee and jump on the telephone and start chewing up reputation like a dog on a bone. Yeah, yeah. Man, these girls get down. Yes, they do. They're in a talking mood this morning. Don't talk about everybody in town. Guys said, yeah, them women sure will talk. This is a good thing men ain't like that. I said, ain't like that. It works, check it out. Setting up at the bar, just me and the boys, laughing and lying and talking, making lots of noise. We talked about time. Radar é uma hora.